607 aos 421208. 208, 607, gol, muito obrigado. Controle gol na 607, decolou na saída Arbor. No 607, sobe 360, vigilante. Sobe 360, sobre vigilância na 607. Posição do 197 no gate 4 para pushback acionamento. Boa noite, 97, aguarde, será número 2 no setor. Aguardo, 897. Finalizado o reboque, Zaxin, Delta, obrigado, bom trabalho. Mike, Delta, bom dia. Taxi voo no 755, está com 160 a bordo, por ambiente de 3 horas e 30 minutos, alterna a Campinas. Voo no 715, Índia, no ponto de espera, chame a torre no 86, ajuste no 094, bom voo, só confirme alternado. Alterna Campinas e a Índia, ponto de espera, 231, voo no 7. No 897, livre acionamento, chame para o táxi. Livre acionamento, chamada para o táxi, são 897. No 5 alinhado e decolar 1-0, vento calmo. Decola 1-0, sede. 17 não tem cara de decolagem? Mono 7 não tem PR, livre decolagem, confirmando? Tá livre, varia, vento calmo. E aí, graças. Para o táxi com 897 com UNO 53 a bordo, autonomia de 3 horas, alterna Campinas. Boa noite, 97, táxi via Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajustando 0-4, bom voo. 1014, via Índia, ponto de espera 186, bom dia, bom domingo. Torre Salvador, é o Gol 897, bom dia, se aproxima do ponto, espera pronto. 897, alinhada, mantenha 10. Alinha, mantenha 10, 7. João 5 da Gol, 49, 208, uma boa viagem. 208, obrigado, 7. Agora Recife, 125 decimal 1. 125 decimal 1, 1607. Passou com 1715, bom dia. 1715, 360, saída Arbor, vigilância. 360, com 1715, Arbor. Zulu November. Serviço está terminado. Ingressando agora na terminal de Ilhéus. Chame a mesma no 20 decimal 1. Noite 97 ao 52, 1208, uma boa viagem. 208, obrigado, bom domingo. Controle Salvador, bom dia, Gol 897, Natael, tá passando 1700. Bom dia, 97, 360, Dael, vigila. Dael, 360. São Salvador. São Salvador, muito bom dia, TAN 35 no 7. Tenta 35 no 7, formação em curso November, Brasília, aprovado nível 380, via peso Luno 7. Decola da pista 1-0, perfil de saída Arbó, Elefa, com curva à direita. Transponder 55 no 2, controle 1-2-0-8. Acerto, confirmação ao controle, por gentileza. Frequência do controle 1-2-0-8. Autorizado Brasília no 380, decola da 1-0 com curva direita, no perfil da Arbor, transição Elefa, via Pesolo 1-7. O transponder é 5512 e o controle de saída 1208, TAN 3517. TAN 3517, cotejamento correto, chame pronto. Chamando pronto, TAN 3517. Já está pronto? Negativo, senhorita. Ah, ok. Golo 7 no 5, chama agora Recife no 25, decimal 1. 25, Golo, Golo 7 no 5. Livre acionamento, chame táxi, 135-17. Pronto para o táxi, o TAN 3517 com 147 a bordo, 4 horas e 45, alterna com fins. 3517, táxi via Índia, no ponto de espera, chame a torre 986, ajuste no 014, bom voo. Táxi autorizado via Índia, no ponto de espera, chame a torre 186, ajustado 614, TAN 3517, bom domingo. Faça uma ponto espera da 10 pronta, 3517. E 597, decolagem autorizada, vento calmo. Decolagem autorizada, até 3517. Então 3153, ciente, Galeão aprovado nível 380, via peso 10 até Smata e após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da El Leda Bridge, com curva à direita, transponder 55 no meia, controle 1208. Transponder 55 no meia e a frequência do controle 1208, o TAM 3153. Tá 3153, a peso 10 até Smart, após conforme rota do plano de voo. Tá 3153, cotejo que após Smart, conforme rota do plano de voo. Após Smart, conforme plano de voo. Tá 3153, cotejamento correto, chame pronto. Bom dia, o 3597, Equador, 7. Bom dia, no 7, sobe 380, saída Arbor, Vênus. 7, 380.